Um piquenique agradável. Numa bela manhã, o Francisco, a Vitória e o Mário foram com os seus pais, avós paternos e padrinhos fazer um piquenique ao Pinhal. Quando lá chegaram, a mãe Catarina pediu aos seus filhos para ajudá-la a levar os cestos de comida. O Francisco agarrou logo no cesto do pão. A Vitória aproveitou para levar o cesto que tinha fruta. E o Mário, o cesto da sobremesa. O pai Afonso pôs a toalha por cima da erva e a mãe começou a tirar os pratos de plástico, os talheres, os copos e os guardanapos. Nesse momento, a avó Lucinda foi observar a natureza. Meus queridos netos, já viram este carreiro de formigas? Sim, elas são muito pequeninas e andam muito direitinhas na fila, respondeu a Vitória. Apetecia-me tanto apanhar pinhas para pôr na lareira, disse o Mário. Calma, agora vamos tirar a comida dos cestos e aproveitar este tempo maravilhoso para estarmos juntos, disseram os padrinhos. Eles começaram por comer canja muito quentinha e saborosa. O prato principal foi empadão de atum com alface, tomate e cenoura. À sobremesa, comeram arroz doce com canela. Após o almoço, as crianças foram brincar às apanhadas, às escondidas e à cabra-cega, enquanto os adultos conversavam. Entretanto, o Mário avistou várias vasilhas presas aos troncos dos pinheiros que tinham resina. — Que é isto? — perguntou Francisco apontando para a vasilha. — Isto é um recipiente que tem um líquido muito pegajoso chamado resina e que serve para fazer cola, tintas e vernizes, explicou a Vitória. Podemos ir apanhar pinhas? Questionou o Mário. Pode ser. Agora vamos pedir ao pai para nos entregar dois sacos de serapilheira para colocar as pinhas, referiu Francisco. Eles foram a correr, todos contentes, buscar os sacos. Muito rapidamente apanharam pinhas e, como não tinham forças para aguentar com o peso dos sacos, pediram ajuda aos avós. Eles colocaram os sacos das pinhas dentro da mala do carro. Tal irmos apanhar musgo, que é muito bom para se colocar nos vasos das flores, sugeriu a madrinha Lara. Talvez possamos ir apanhar um pouco de musgo ali ao pé daquela pedra, respondeu a mãe. Muito entusiasmados, arrancaram com as mãos o musgo verdinho e fresco da pedra e tiveram cuidado para separar o musgo da caruma. Puseram o musgo num saco de plástico e levaram-no para a mala do carro. Finalmente foram arrumar os pratos, os talheres, os copos, os guardanapos e a toalha nos cestos e colocaram-nos no carro. Ao fim da tarde, a caminho de casa, eles viram lagartixas, uma raposa a fugir, um coelho cinzento a pular para ir até à toca, vários bandos de pássaros a voar para o sul, joaninhas, borboletas, mosquitos, teias de aranha, muitos eucaliptos, oliveiras, macieiras, margaridas, dentes de leão, girassóis e mal-me-queres. Quando chegaram a casa, descarregaram os cestos e os sacos. Seguidamente, os padrinhos foram acender a lareira com as pinhas que tinham apanhado. Nunca tive um dia tão divertido como este, exclamou o avô Joaquim. Eu gostei imenso deste piquenique. Foi o melhor que já fiz, disse o Francisco. Eu também gostei deste dia. Nunca o esquecerei, referiu a Vitória. Mais tarde, foram jantar entrecosto com arroz e batata assada. A sobremesa foi salada de fruta e gelado de baunilha e morango. Por fim, tomaram banho, lavaram os dentes e foram dormir para a cama confortável, pois estavam muito cansados. Escola Básica de Santiago. Segundo ano, turma A.